Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e tudo que eu quero é ver você virar uma mulher gigante! Mulher gigante! Oi, gente! Eu sou a Ellen e uma vez minha amiga me disse que eu sou a lápis lazuli todinha. Nem fiquei feliz, né? Isso foi um elogio, porque a lápis lazuli é meio pra baixo, meio triste. Né? Não, assim, vindo da pessoa foi um elogio, então tipo... Ah, saquei. Que triste. Olá, gente, eu sou o Seiko, mas as pessoas aqui me chamam pelo meu nome de terra mesmo, terrestre, que é Bruno. Eu acabei de ter a minha infância destruída pelas críticas da internet antes de vir fazer o episódio, mas enfim, fazendo a clássica citação, se o porco fosse perfeito... Não, eu veria cachorro quente. Maravilhosa frase de Steven Universe no primeiro episódio. Pois é. Eu nem lembrava disso, gente, parabéns pra Nossa, vocês. Nossa, essa frase ficou no meu coração, eu subi ela até hoje na minha vida. Deve ser porque eu sou vegetariano, então não me marcou. Só me marcou porque não, o que errado, importa é a mensagem. Você pode trocar por, sei lá, soja. Nossa, soja. Ô louco, tem salsicha vegetal. Soja. Bem, se preparem todos pra gente papear sobre Steven, guerreiros caminhoneiros do espaço, o melhor pai dos cartoons, a mãe mais pervertida dos cartoons, fusões, mochila cachorro quente, naves gigantes em formato de parte do corpo e, é claro, sobre o Ronaldo e como ele sempre tem a razão. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Amethyst and Pearl and Steven! Eu acho legal a gente começar falando um pouco sobre o que é Steven Universe, por causa de alguém ter caído aqui de paraquedas. Vamos lá, Steven Universe é um cartoon criado pela maravilhosa Rebecca Sugar. Beijos, Rebecca. Eu sei que você tá ouvindo isso. Super. E conta a história de um garoto chamado Steven, né? Tá no título. Ele tem 10 anos e vive em Bit City com as Crystal Gems, as caminhoneiras do espaço guerreiras. Que é um grupo de mulheres alienígenas que prometeram pra finada mãe do Steven, a Rose, que o protegeriam e também protegeriam o planeta Terra, que... Para ela era como se fosse um antro de felicidade, vamos dizer assim. É um lugar maravilhoso em que as pessoas são livres, então ela queria proteger aquele lugar. E ela passou esse desejo para as Crystal Gems. Uhum. Steven é o que a gente poderia chamar de meio Gem, sendo filho do humano, Greg, e da Gem Rose Quartz. A Rose precisou morrer para que o Steven viesse à vida, já que, diferente dos humanos, Gems não costumam reproduzir. Sendo a Rose provavelmente a primeira Gem a ter um filho nos moldes mais humanos, vamos por assim, entre muitas aspas. Porque, tipo, antes dela, o método de criação Gem para novas Gems era completamente diferente do nosso método de concepção tradicional. As Gems são seres de energia e seus corpos são provenientes das pedras preciosas que elas carregam consigo. Rose Quartz, para quem não sabe, é uma pedra preciosa. Sempre preciosa, no caso, né? Eu acho. Elas carregam essa pedra consigo e ela é a fonte de vida dessas Gems. Então, para que o Steven vivesse, a Rose precisou se sacrificar para que a pedra dela fosse passada pro Steven e o Steven pudesse viver. Já que ele é meio Gem, ele precisa de uma pedra também. E assim o início de Steven Universe basicamente mostra a jornada dele e das três Crystal Gems, a Garnet, a Pearl e a Amethyst, passando por aventuras. E eles descobrindo como lidar com essa novidade que é o Steven. Uma criança como nunca antes existiu, com um potencial ilimitado. E eu acho que isso é, assim, bastante pra gente começar, né? Aqui se encerra a parte sem spoilers. Uhum. Até aqui a gente evitou, tipo, de contar muitos spoilers, mas no fim das contas, tipo, a partir daqui a gente vai mandar um spoiler depois dos outros, porque a gente não tem como falar. A gente começa a história pelo final. Porque se a gente fosse falar assim, a gente vai muito falar sobre a trama, sobre construção de enredo e tudo mais, e não daria pra fazer isso, assim, plenamente, se a gente ficasse ocultando detalhes da trama. A gente não poderia comentar sobre essas construções que a Rebecca e a equipe dela criaram pra Steven Universe, que é uma coisa muito legal de se pensar. Como escritor, você que tá aí no Nia escrevendo fanfic, é uma parada muito legal de se pensar. Exato. Bom, então assim, gente, eu fui incumbida de começar aqui e dar o pontapé inicial pra falar sobre o enredo, porque vamos combinar, o enredo de Steven Universe é um negócio à parte, muito bem construído, quando a gente compara com desenhos antigos, então é uma coisa que a gente vai dar bastante foco nesse episódio, não tem como não falar, e é exatamente por isso que a gente fez esse episódio. A gente vai dar uma de fangirl, fanboy, só pro final do episódio. Exatamente. Mas agora mesmo a gente vai botar a mão na massa aqui e falar, e enaltecer essa maravilhosidade que é esse enredo de Steven Universe. Então vamos lá agora finalmente falar do que interessa. Eu acho que, como Hora de Aventura, Steven Universe ele é um desenho que começa com uma pegada assim, bem mais de boa, sabe? Bem mais tranquilona, as tramas são mais simples, não tem assim todo um negócio pesado por detrás. Então você, nos primeiros episódios, não vai encontrar um grande plot twist logo de cara, episódios que vão fazer você chorar muito, né? Como aconteceu comigo diversas vezes em vários episódios. Efeito, né? Então, assim, no começo parece apenas mais um desenho animado comum da Cartoon Network. E a gente já comentou aqui, eu e o Bruno, quando a gente fez aquele episódio com a minha afilhada Natália, aquele episódio sobre cartoons, que muito embora vários episódios desse tipo de desenho possam ser assistidos descompromissadamente ou fora de ordem, sem que comprometa o entendimento e tudo mais, eu acho que isso ainda é totalmente não recomendável, certo? Assistir fora de ordem. Porque apesar do começo de Steven Universe ser um pouco mais leve, quando a gente chega num estágio mais avançado do desenho, a gente percebe que desde o começo, vários dos episódios lá introdutórios já continham vários elementos, várias dicas sobre histórias e acontecimentos que seriam revelados um pouco mais pra frente e que são de crucial importância também pro enredo do cartoon. Por exemplo, sobre a ruína do mundo Gem que aconteceu aqui na Terra alguns milhares de anos atrás. Então, assim, houve diversos episódios contendo cenas, conversas importantes, dando uma dica aqui, outra ali, sobre o que tinha acontecido. Mas, assim, obviamente, o quebra-cabeça, ele só foi fazer sentido, a gente só foi entender o grande espectro da coisa, né, da guerra, do que tinha acontecido aqui na Terra, só, né, bem mais pra frente. 5 anos depois, mas ok. É, na quinta temporada, a última temporada de Steven Universe, que a gente foi entender por completo o que aconteceu. Mas assim, a gente tem que ter em mente que o foreshadowing já tava lá. Os shades aqui e ali já estavam lá, né? Do que tava pra acontecer logo nos primeiros episódios. Lembrando pra quem não sabe o que é foreshadowing, é quando você deixa pequenos elementos, pequenas pistas que você vai usar no futuro, lá na trama. Uhum. Que não necessariamente elas precisam ativamente conectar, mas elas estão lá como uma prova do seu planejamento, uma prova de que você estava construindo aquele enredo já pensando muito nisso. Desde isso, o começo. Que assim, uma coisa que eu acho fantástico nos desenhos mais recentes da Cartoon Network, não só Steven, mas também a gente pode comentar aqui da digníssima trindade, né, que é a Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universe, é que muitos dos elementos mais bestão, assim, que você acha que não vai ter importância lá no início, os roteiristas já conseguem pegar aquilo e utilizar como uma peça-chave para os episódios posteriores. Isso aconteceu muito em Hora de Aventura, eu posso dizer como fanzona de Hora de Aventura, que o pessoal sabe. Mas, assim, a diferença que eu vejo é que Hora de Aventura, ele dá mais uma impressão de que os roteiristas, eles resolveram fazer uma trama mais elaborada depois do bonde andando, sabe? Eles pegaram o bonde andando e falaram assim, ah, não, né? Agora vamos fazer uma coisa decente, né? Agora que o povo tá gostando. Então, vamos dar uma consertada nisso aqui. Já no Steven Universe, eu vejo um pouquinho contrário. Eu vejo, assim, que é bem evidente que desde o início o planejamento do enredo ele já estava assim, milimetricamente pensado. Claro, o desenho não é perfeito, tem ponta solta? Tem ponta solta, tem defeito? Tem, claro, sim. Né? Nem, nada perfeito na vida. Então. Mas analisando a obra assim, num todo, friamente, você consegue enxergar, você consegue ver que a maioria das coisas foi, sim, muito bem pensado, estruturadinho desde o início. É um tapa na cara, assim, sabe? O escritor que deixa tudo largado, sabe? Que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Vai fazer roteiro, pá, dá um tapa. Tem que fazer roteiro. Inclusive, a abordagem dos personagens e todo o background deles começa a ser preparado desde lá, né? A gente já vê a Garnet sempre mais quieta, assim, sempre na dela. A Pearl surtando com coisas absurdamente aleatórias, aparentemente. A Ametista... surtando. Pois é, sim. Cada 5 episódios ela surta, coitada. A Ametista sempre fugindo de tópicos, sim, sem motivo nenhum, como se ela fosse uma criança de 5 anos que não consegue focar. Isso me faz lembrar do primeiro episódio que foi, marcou muito essa coisa de, tipo assim, cara, tem uma coisa muito grande acontecendo por detrás dos panos, mas elas não querem mostrar pro Steven que tudo aquilo tá acontecendo. Que é o episódio do Kindergarten, do Jardim de Infância. Sim. Quando a Ametista, depois de tretar lá com a Pérola, resolve fugir de casa com o Steven e apresentar o Steven ao Jardim de Infância, que é o lugar onde ela nasceu. Uhum. E mais tarde a gente vai vir descobrir sobre toda a problemática envolvendo o Jardim de Infância. Gente, Jardim de Infância não é uma escola bonitinha. É um buraco morto no meio do nada. É um lugar cheio de pedrarias que vão se transformando nas gems. E que, tipo, as gems do planeta natal, eles vieram e começaram a sugar toda a vida pra criar novas gems, pra criar um exército. Oi, Europa! Esse shade foi pra você, amores, viu? Beijo! Da América do Sul! Você fez isso até hoje, né? A culpa é sempre da Europa. Claro. Enfim, esses lugares são chamados de Kindergarten, de jardim de infância. Enfim, continuando. Aí acontece uma briga entre a Ametista e a Pérola. E fica muito claro que existe uma situação ali muito adulta acontecendo, muito adulta sendo assistida, muito complexa, uhum, entre a Pérola e a Ametista, e elas tentam não entrar em detalhes porque o Steven tá ali, e elas não querem mostrar este lado adulto e complicado pro Steven. Voltando pro tópico foreshadowing, já desde o comecinho a gente conseguia ver toda essa bagagem que a gente tá falando, imensa pra lidar, mas não aparecia ainda muito, no meu ver, porque estava sempre encoberto tanto por esse medo das pessoas de falarem pro Steven o que tava acontecendo, mas não só no meio das gens, tipo, o Steven era muito focado na visão do Steven, e o Steven vivia com seus pequenos problemas, e esses pequenos problemas cobriram os problemas do resto de todo mundo, como a gente sempre faz quando é criança. Nosso problema é maior do que todo mundo. Uhum. E a nossa aventura é maior do que tudo. E eu acho que eles representaram muito bem essa fase infantil do Steven. Apesar de eu odiar ele infantil, mas foi muito bem representado. Isso tudo também acontece na agressividade do Lars, na omissividade da Sadie, nos medos da Connie, e assim por diante, que a gente vai entender só depois. Como a Ellen disse, eles com certeza já tinham o esqueleto do plot maior todo montado antes de começarem a animar qualquer coisa, né? E se utilizaram dessas pequenas dicas para agarrar qualquer ávido fã para sua trama, que fica absurdamente mais complexa a cada reviravolta. O que, spoiler, talvez não tenha terminado do jeito que a gente imaginava, mas ok, vamos lá. Falaremos sobre isso no momento fã. Ok. Familiar, why is this so familiar? Like something I used to know. Familiar, staring up at the ceiling. Familiar, I swear that I know this feeling. E tudo isso que a Ellen e o Bruno comentaram é fruto de uma construção de mundo, dos personagens e de um enredo bem estruturado. À medida que Steven Universe avança na sua trama, mais e mais nuances vão sendo apresentadas, e quase sem a gente perceber as tramas episódicas contra a Jen corrompida da semana, que era bem isso a primeira temporada, vai se tornando algo maior e mais entrelaçada. E no fim da primeira temporada mesmo, com a vinda da Jasper e da Peridot pra Terra, personagem super importante que a gente precisa comentar em outro momento. A gente vê essa vida mais simples indo embora. E a verdade é que as Crystal Gems lutaram tanto pra manter afastado do Steven, pra manter a inocência dele, sendo assim, abruptamente revelada. Cruelmente. E a partir daqui as histórias vão se revelando uma depois das outras, e você começa a entender como aquelas gems realmente sorriam e acenavam pro Steven, e escondiam as feridas delas. E como depois de passar algumas temporadas, certas atitudes deles passaram a fazer muito mais sentido. Foi o que o Bruno comentou sobre como a Pérola, a Ametista, a Garnet, como elas reagiam a certos estímulos, como elas lidavam com determinadas situações. Uhum. E você não entendia muito bem porque elas estavam fazendo aquilo, mas você, à medida que a história vai passando, você vai entendendo um pouco da complexidade desses personagens e um pouco de como a mente deles funciona. Até o ponto de que você ouve Steven dizer que a Ametista é a Crystal Gem mais madura. Lidem com isso. Icônico. Lidem com isso. Nada é por acaso. É, eu não vou dizer que tudo é perfeito, porque, assim, graças a essa plataforma que eles estão trabalhando, tem uma série de filhos bem dos inúteis pra tapar buraco. Mas, mesmo assim, a gente tem pérolas de uma construção feita, assim, bem lá atrás. E esse é um filho que eu gostaria muito de comentar, porque foi um choque quando as pessoas levantaram essa questão. Porque esse filho acabou entregando um dos maiores, assim, dos maiores spoilers, uma das maiores revelações do cartão. Então, eu sei que a gente tá falando de spoilers aqui adoidado, mas ainda assim, vamos novamente. Alerta de spoiler master. No episódio filler, diga tio, eu digo que ele é filler porque o próprio tio-avô nesse crossover diz: não se preocupe, Steven, esse episódio não é canon. Ele é maravilhoso. Eu não gosto do desenho do tio-avô, mas eu acho ele um personagem muito bom. Porque ele é completamente desprendido da realidade. Ele sabe que ele tá num desenho. No Diga Tio, esse crossover de Steven Universe e tio-avô acontece. E sendo o tio-avô essa entidade mística super poderosa do universo Cartoon Network, é claro que ele sabe todos os segredos das tramas de todos os demais cartoons do Cartoon Network. Prova disso é que, tipo, pouco depois de olhar pra pedra do Steven, ele manda: é preciso polir a sua pedra 2 vezes por ano. E essa média de polimento, ela é atribuída aos diamantes, não aos quartos. Então, tipo assim, lá atrás, ele já sabia que a pedra do Steven, na verdade, era um diamante, não um quartzo. Ele bateu o olho e falou: isso aqui é um diamante. Uhum. Você é um diamante. Isso é episódio 1 da segunda temporada. Todo mundo que sabe de joalheria. Esse shade aí, ixi Maria. Tipo, o pessoal só captou quando o episódio da revelação saiu. O pessoal voltou no episódio do tio avô e viu que ele falou. Ele basicamente falou pra todo mundo ouvir. Ele basicamente contou a porra do fim do negócio. Ninguém percebeu, quer dizer. E ninguém prestou atenção, por quê? Porque é um filler. É um filler com o tio avô. Mas é que, além disso, o pessoal também não tinha já revelado essa informação sobre as Diamonds, né? A gente nem sabia o que eram as Diamonds ainda quando esse episódio foi ao ar. Isso é verdade. Não, então não tinha como saber. Não, o Diamante Amarelo já tinha sido citada. Que ela é citada no... É, mas esse negócio aí do polimento, Não, é bem específico, é bem específico. Mas foi um tiro assim soltado pra ver quem ia pegar. Ninguém pegou. É lógico, ninguém sabe, né? Então, a gente não tem Future Vision igual a Garnet, né? Então, sem condições. Fiquem de olhos nos fillers, porque eles podem estar te dando uma pista e você não sacou. Eles podem estar dando um spoiler. Aliás, pergunta de curiosidade. Você chegou a ver quanto tempo você tem que polir os quartzos? Não, não cheguei a ver, não, mas os diamantes eu vi. Ah. É uma média de 1 ou 2 vezes ao ano. Mais recomendado é 1, mas pode ser 2 vezes ao ano também. Eu fiquei curioso. Enfim, falando também agora de um assunto maravilhoso que eu adoro dentro de Steven Universe, que tem, por toda a obra, caminhoneiras no espaço. Desde que as pequenas dicas de personalidade lá do começo, como falamos, até literalmente o Steven ganhando saias no mundo das gems. Steven Universe tem uma questão muito boa sobre identificação de gênero, atração romântica, sexualidade. E isso, pra mim, foi absolutamente libertador e fantástico de assistir enquanto eu estava assistindo. Teve seus prós, teve seus contras, mas eu vou falar disso aqui um pouquinho no geral. Como pessoa não binária, Beat City, pelos olhos do Steven, parece simplesmente o paraíso social que todo mundo quer. Ninguém sai apontando o dedo na cara das pessoas por elas se vestirem diferente. Ninguém é mostrado sendo oprimido por ser quem é, quer dizer... Ok, pérolas à parte, porque elas, no mundo delas, são literalmente escravas, coitadas. Porém, em Beat City, isso não é uma realidade. Em Beat City, é literalmente esse sonho social que a gente quer. Ninguém tem essa integridade de identificação ferida. Ninguém acha estranha a maneira como Lars volta de espaço. Ninguém questiona a atração de uma pessoa pela outra. Também nem no sentido de, ai, será que eu gosto? Será que eu não gosto da pessoa? Principalmente, me chamou muita atenção isso na relação entre o Steven e a Connie. Eles não ficaram nesse drama. E eu achei incrível. Ai, queria. Simplesmente demais. Queria pra minha vida isso. Incrível. Ah, seria, né? Essa liberdade de ser toda também inclui as gems. Eu esperei basicamente as 3 primeiras temporadas todinhas. Que baixasse a polícia quando elas entravam na cidade ou alguma coisa assim. Alguém ficasse encarando elas. Mas isso simplesmente não aconteceu. Amém. As pessoas são todas tratadas como pura e simplesmente pessoas. É verdade, mas assim, as pessoas olhavam assim e falavam: nossa, elas são diferentes. Aí a pessoa falava: ah, elas são guerreiras caminhoneiras do espaço. Aí o cara: ah, tudo bem. Tá, ok. Beleza. Ok, valeu. Então é isso. É uma pedra andando na rua. E as tretas que eles têm em Beach City são tretas regulares, né? Tipo assim, ai, você roubou meu negócio? Não, né? Você roubou meus fregueses? Não sei o que tem. Tipo, são tretas regulares, mas tretas sociais, realmente, não, velho. Não tem. Se tiver, nem é mínimo, racial, né? Nada. É mínimo. Se tiver, nunca foi mostrado. Não, parando pra pensar, lembrei aqui, por exemplo, rolou uma tretinha mais ou menos entre os pais da Connie e o Steven no começo, né? Ah, isso é verdade. Porque eles ficaram bem assim, nossa, as mães deles são guerreiras caminhoneiras do espaço? Oh, não, né? Mas depois, é que o Steven também não ajudou. É, o Steven não ajudou. Ele mandou um Alexandrite pro... Ele tava com medo, pô. Mas aí depois tudo se resolveu, né? Então, tipo... Não, sim. Né? Tipo, tudo se resolveu quando ele resolveu mostrar as mães... De verdade. Dele. De verdade, uh-huh. Não? Sim. Aquela união instável que é uh-huh. Alexandrite, que é uma aberração de 14 metros e meio, com duas bocas e, tipo, poderes de laser. E cuspindo comida na mesa. Cuspindo comida na mesa, tipo... What is the point? You're not making anything. Well, if it isn't anything, then why does it sound so good? I suppose it's just interest. Do, mi, so, do. Devoid of substance or purpose, a hypothetical pattern. Do, mi, so, ti. For the satisfaction of bringing it to completion. Sure. Do, mi, so, ti. Interest without meaning. Solutions without problems. And then you just add words. Here's what I've been working on. Life and death and love and birth and peace and war on the planet Earth. Is there anything that's worth more than peace and love on the planet Earth? Whoa, come on and sing it with me. Enfim, é aí que eu vou começar a problematizar e me parem se vocês acharem que devam. Ah, vontade. Mas, pra mim, a gente chega nesse ponto que é um dos principais problemas morais de Steven Universo. As pessoas são tratadas como pura e simplesmente pessoas. E eles tinham todo o potencial na mão. Eles tinham caminhoneiros no espaço, o Steven crescendo, eles tinham o Stivone e eles... Tinha uma audiência do tamanho da Cartoon Network olhando pra eles, crianças de todas as idades sentadas na frente da televisão, prontas pra aprender, e simplesmente ignoraram isso, jogaram debaixo do tapete a problematização. Tudo o que eles fizeram foi mostrar os que as personagens eram. Mas dentre todos os outros aspectos que geravam impacto na sociedade, o impacto de ser uma gênia, etc., o aspecto LGBTQI não tinha basicamente nenhum impacto. Não faz peso na história, simples assim. Eles colocaram alguns estigmas pessoais em cima dos personagens, não confirmaram nem desconfirmaram absolutamente nada, nem sobre orientação, nem sobre identificação. Tiveram erros complicadésimos lidando com a Stivone e o fato de serem duas crianças dentro do corpo de um adulto, sobre um pretexto de imprensa que não cobriu aquele buraco de jeito nenhum. E quando eles tiveram a maior oportunidade de redenção, que era no casamento mais esperado de todo ano, casamento Garrett, que se tratava do final do conflito do exemplo de relacionamento saudável que Steven tinha, eles simplesmente meteram um dedo gigante no buraco de Beach City e estragaram todo o momento. Ok, merdas acontecem na hora que a gente menos espera, mas, gente, vocês ganharam um prêmio com a melhor cena de todas, fazendo o primeiro casamento da comunidade LGBTQI+, e simplesmente cortaram isso com uma invasão GEM. Isso não faz sentido pra mim, sinceramente, particularmente, é como se eles estivessem tentando terminar logo o plot por algum motivo aleatório. Pra mim faz todo sentido, porque é isso que acontece nos dias de hoje. Mas enfim, segue o baile. Depois eu vou problematizar também. Enfim, ok, problematiza. Apesar disso, apesar dos erros que são sempre inevitáveis, a gente não é seres perfeitos. Eu concordo em parte. Steven Universe é e continua sendo um cartoon que fala sobre amor. Ele ensina muito a amar. Ele não põe limites nesse amor, nem para as Diamonds, que eram literalmente escravizadoras assassinas. Nossa, cara. As pessoas gems não ligaram a elas o direito de aprender a amar depois de tudo. Lars teve sua redenção, as gems quebradas tiveram sua vida de volta, Pearl conseguiu perdoar o Greg e o Steven, e assim por diante. Desde aprendendo a não surtar com Here Comes a Fot, até aprendendo a amar junto com o Lars. Steven Universe deu uma lição atrás da outra na gente, e de quebra ajudou todo mundo a lembrar de se hidratar muito bem depois de chorar horrores a cada 10 episódios, mais ou menos. A cada 10? Jura que você conseguia? Nessa faixa aí? Nossa vida, não, meu herói. Falando por cima, né? Meu herói, eu não conseguia. Teve não, episódio que a gente... Aí. Não, teve episódio que a gente chorava um atrás do outro, mas também tinha alguns que a gente não chorava um atrás do outro. Tipo assim, fazer um comentário assim bem breve. Sobre toda a questão do que você comentou sobre o casamento da Garnet e como eles meio que cortaram a onda com toda a cena da invasão de Jem depois, eu concordo plenamente. Eu acho que eles realmente poderiam ter segurado isso, talvez até pro capítulo seguinte. Talvez até deixar isso como um gancho para um outro, próximo capítulo, sabe? Ao invés de atochar esse acontecimento junto do casamento da Garnet. Pois é. Mas sobre uma coisa que você citou aqui, deixa eu checar no roteiro. Que é assim, tipo, que não houve conflito, que todas as pessoas trataram o aspecto LGBTQI mais como normalidade. E, tipo, ninguém teve um conflito, não aproveitar esse momento para passar uma mensagem para as pessoas. Eu acho que isso é pedir um pouco demais de um cartoon que tá justamente querendo passar para as crianças uma ideia de que isso não é uma aberração, de que isso não é algo errado e distoante e horrendo, como as pessoas às vezes tentam jogar essa ideia de perversão para os LGBTQI+. E quando você está criando um mundo de fantasia, eu acho importante citar isso. Você não precisa se ligar nas regras desse nosso mundo. Nesse nosso mundo, atualmente, existe machismo, existe homofobia, existe racismo. Então, se você tá, sei lá, criando um mundo de ficção científica super no futuro, 400 anos no futuro, 500 anos no futuro, e, tipo, você tem armas futuristas, você tem naves espaciais, você consegue dobrar o espaço para se movimentar a grandes distâncias em pouco tempo, e ainda a mulher é tratada como ser inferior, e ainda os LGBT são tratados como aberrações, como seres fora da naturalidade, pra mim é destoante você ver tanta tecnologia, um universo tão diferenciado, e essas questões continuarem as mesmas. E eu acho que isso pra mim entra no Steven Universe também. Que apesar de ser um mundo muito parecido com o nosso, ele não é o nosso mundo. Ele tem as gems, ele tem essa guerra intergaláctica, ele tem toda uma questão que apesar de ser um mundo muito próximo do nosso, ele é um mundo diferente do nosso. E tipo, neste mundo, não necessariamente ele precisa de todas as nossas questões, todas as nossas neuras e todos os nossos preconceitos. É muito legal essa ideia, eu acho uma coisa muito positiva, essa ideia de que neste mundo de Steven Universe, todas essas questões talvez até tenham existido ano passado, mas elas já foram devidamente resolvidas, elas caem no mesmo lugar que, sei lá, vou botar uma coisa aqui muito extrema, tá bom? É o nazismo, que é uma coisa que, tipo assim, ninguém acha o nazismo, tipo, ninguém normal, acha o nazismo uma coisa boa, positiva. As pessoas não olham pro nazismo com bons olhos. Então, tipo, nesse mundo, se as pessoas não olham pra homofobia, pro racismo e pro machismo, pra esse tipo de coisa, se as pessoas não olham pra isso com bons olhos e veem que na diversidade e na felicidade do outro reside a única confirmação que você precisa, sabe? Você não precisa que essa pessoa siga o seu padrão para ser feliz. Pra mim isso é algo muito positivo, mesmo que não entre nessa discussão direta, vamos supor assim. I don't need you to respect me, I respect me. I don't need you to love me, I love me. But I want you to know you could know me if you change your mind. If you change your mind. If you change your mind. Change your mind. Ok, eu falei pra caramba e agora é minha vez de falar de novo. Então, eu gostaria muito de comentar sobre o Steven e o que é ser homem pra ele. Porque essa é uma parada que eu sempre pensei muito quando eu visualizei o Steven personagem. Porque quando você vê homens na ficção, homens nas histórias, sabe? Eles são sempre ou viris, ou espertos, ou sabe, másculos. E quando eles estão entrando em combate, eles têm uma espada, uma lança, sabe? E o Steven não, a arma do Steven é uma arma de defesa, é uma arma de proteção, é um escudo. Isso já é o primeiro passo para mostrar como ele é diferente. Porque ele teve essas influências diferenciadas na vida dele, sabe? Uhum. O choro dele nunca foi recriminado. Os sentimentos dele nunca foram empurrados de volta pra dentro dele. Ninguém nunca te falou, sabe, engole o choro, moleque. Como sempre falam pra quem é menino. A nossa masculinidade tóxica, ela é fruto de eras e eras de conceitos muito distorcidos do que é ser homem é do que o homem tem que fazer ou deixar de fazer. Mas o Steven, ele não cresceu com nada disso. Nem as Crystal Gems e nem o Greg, de novo, melhor parte dos cartões, nenhum deles impôs isso a ele, sabe? O que ele deveria ser. Nunca disseram a ele que ele não devia chorar quando ele tá triste, que ele não devia cantar e dançar quando ele tá se divertindo, que ele não podia, sabe, subir num palco vestido de mulher e cantar uma música super girly, uma música super de menininha, na frente de um monte de gente. Que, aliás, é o que ele faz pra ajudar a amiga, a Sadie, quando ela revela que não quer se apresentar. Mesmo com a mãe tentando forçar ela a fazer isso. Sabe, nada disso é uma questão pro Steven. E ele nunca duvidou da masculinidade dele. Isso nunca é uma questão pra ele. Sabe, subir no palco vestido de saia, de roupa feminina pra cantar uma música de menininha. Isso não afeta a masculinidade dele em nada. Uhum. É, sabe, isso não significa nada pra ele. Eu acho que, assim, até há um momento que ele gostaria de parecer mais velho, mais masculino e tudo mais. Mas é muito mais um complexo de adolescente que parece que não tá crescendo, que vê todos os amiguinhos crescendo, ficando com a aparência de mais velhos e ele... continuou com a mesma cara, ele parece que tá envelhecendo mais devagar que todo mundo e ele quer parecer mais com os amiguinhos dele. E é muito mais uma coisa assim, complexo adolescente, do que um complexo, tipo, consigo mesmo. Ele não tem questões com a masculinidade dele, com o que é ser homem com ele. Até esse momento, em Steven Universe, ele é um garoto cis, hétero, e que tem aquela apaixonite pela Connie e tudo mais, tá aquele rololô ali com a Connie. E, tipo, a própria Connie, ela nunca questiona a sexualidade dele, nunca questiona a orientação sexual dele e o que ele quer e o que ele almeja, porque, tipo assim, ela entende que aquilo é só ele se divertindo, aquilo não é algo que muda quem ele é, tipo, não muda quem ele é como uma pessoa, como ser humano, como homem. Então, é a Rebecca Sugar, mais uma vez, nos mostrando de uma forma muito delicada, de muito incrível, que a gente pode ser melhor se a gente se permitir ser quem a gente é e não quem os outros esperam que a gente seja. Falou tudo. Vocês dois acho que falaram tudo que eu queria falar e mais um pouco. Continua, vai. Manda aí. Acho que só assim, complementar, né, o que vocês dois falaram. Mas antes, né, aproveitando aí o que o DG falou, né, que, o que é ser homem pro Steven. Olha, gente, não desculpa, mas eu tenho que falar. Às vezes eu ia sentar pra assistir o cartoon, eu já ficava pensando, nossa senhora, mas, né, não tem um episódio que esse menino não tá chorando. Ele chora bastante. Meu Deus, né. Ou então, às vezes, eu mandava um assim, né, ok, né, vamos ver hoje por qual motivo algum personagem de Steven vai chorar. Né? Vai chorar, exatamente. Já era desse jeito, porque olha, eita, pô, chorão. É uma competição entre a Pérola e o Steven, pra ver quem chora mais. E a Connie também, nossa, gente. Não, eu tô falando isso porque, assim, essa parte do desenho é uma pedra no meu sapato, sabe? Porque de uns tempos pra cá, eu ando chorando, assim, tudo que eu não chorei, sabe? Na primeira metade dos meus 20, anos, até os 25, 26, por aí... Então eu ando chorando tudo que eu não chorei, sabe? Nessa época aí. Então, assim, era só sentar pra assistir Steven que o olho já enchia de lágrimas, sabe? Realmente, já enchia, assim. Já preparava o lencinho do lado, porque sabia que ia rolar lágrimas, né? Eventualmente. Então, foi bem assim. Bom, mas enfim, né? Comentando aqui sobre essa parte política e social de Steven que vocês já comentaram. Eu acho muito legal todo esse lance sobre o respeito às diferenças que o Steven aborda. Se a gente parar a explicação simplesmente por aqui, ou se alguém que só gosta do popular lacração, tá bem na moda essa palavra hoje em dia. Se alguém que só gosta de lacrar tivesse comentando nesse episódio, seria muito fácil pra alguma pessoa de viés preconceituoso, de um viés mais tradicionalista, virar a cara pro desenho, sem dar uma chance. Ou achar que esse desenho é, sei lá, tudo de errado, subversivo, e qualquer coisa do tipo que as pessoas, elas gostam de falar, né? Quando elas não concordam com uma maneira de pensar nos dias de hoje. Mas eu queria dizer que não, o objetivo do desenho do Steven Universe não é lacrar, não é afrontar a família tradicional brasileira. Acho que muito da minha resistência de assistir Steven Universe no começo foi justamente porque eu tive contato de conhecer esse desenho, né, nas primeiras vezes, por pessoas que eu vi assim que só gostavam de afrontar, sabe? Uhum. As pessoas. Então, eu fiquei assim meio com o pé atrás com o desenho do Steven Universe, mas não por causa do desenho, não por causa do que ele trata, mas por causa das pessoas que estavam representando aquele desenho. E quando eu assisti, inclusive eu vou fazer um parênteses aqui, né, pro pessoal de casa que não sabe, tá meio que uma hierarquia esse episódio, né, do BetaCast. Por quê? Porque o Douglas assistia Steven Universe e ele me recomendou assistir, assim, depois de anos De ele me falando tipo, pra assistir. Eu perturbei a ele paciência me perturbou. Dela. Gente, vocês não fazem ideia. Eu falei, garota, vai assistir. Tu vai, você gosta de Hora de Aventura, você vai enlouquecer. Com Steven Universe, eu falei pra ela. Não, é, até que é aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu dei uma chance pra Steven, ainda mais porque a Hora de Aventura tava acabando. E eu precisava de alguma coisa pra suprir esse meu vazio existencial, né? O meu vazio interior. Então eu dei uma chance. E olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque Steven realmente, sem condições. Ah, com certeza. E daí depois que eu assisti, eu fiquei atormentando o Bruno pra assistir, junto juntamente com Hora de Aventura, porque ele ficou recusando eternamente assistir Hora de Aventura e eu não sosseguei o facho enquanto ele não foi assistir. E o Hora de Aventura é um projeto futuro pra mim que eu ainda não assisti, mas eu quero muito. É, vá assistir, Douglas. Enfim, assistir. Daí foi por causa do Douglas que eu assisti e foi por causa de mim que o Bruno assistiu. Então, daí tá todo mundo aqui fangirling por causa do Douglas. Ah, enfim. O Douglas ocupado desse episódio. É. Amém. Mas, voltando ao assunto, né, o que eu queria dizer é que o objetivo do desenho do Steven Universe, ele não é lacrar, não é afrontar e não é causar polêmica, pelo simples prazer de causar a polêmica. Se a gente for analisar friamente, as gems, elas não são humanas. E eu entendo completamente toda essa crítica que o Bruno fez anteriormente sobre não representar muito bem, né, algumas questões LGBT e etc. Só que a gente tem que lembrar, né, juntando com aquilo que o Douglas já falou, que o desenho, ele é feito prioritariamente para as crianças, que, voltando aí para isso que eu acabei de falar, que as gems, elas não são humanas, então elas são pedras, elas não possuem sexo feminino ou masculino, elas não possuem gênero igual da espécie humana, então logo ok, com isso a gente consegue já aprender muita coisa sem precisar entrar num viés, ai, porque tá ensinando a criança a ser gay, a ser lésbica, não sei mais o quê. Por quê? Porque o Steven Universe, ele tá simplesmente mostrando pra gente que não, não existe só um tipo de pessoa no mundo. E não é porque você acredita ou vive de determinada forma que todas as pessoas têm de pensar como você. As gems, por exemplo, elas são pedras, como eu acabei de falar. Mas aqui na Terra, elas escolheram se identificar com os pronomes de chamamento femininos. Por exemplo, no português, elas são ela, né, elas. E no inglês, she ou her, né, que são os pronomes aí do inglês. E além disso também, quando a Rose, ela veio morar aqui na Terra, ela não quis mais ter a aparência da Pink Diamond, que ela tinha anteriormente. Eu nem sabia se eu já podia dar esse spoiler aqui, mas já tô dando, né, já tô dando. A gente já deu tantos spoilers aqui. Então, enfim, né. Aqui na Terra, a Rose, ela decide viver como Rose, ter a aparência de Rose, né? Gordinha, cabelo enroladinho, né? E etc. A estatura menor. E depois que as gems descobrem isso, oh, meu Deus, ela é Pink Diamond, né? Não sei o que tem. Ok, elas ficaram meio chocadas, sentiram impacto no primeiro momento, mas depois todas elas entendem a situação e aceitam a Rose como ela era e deixam o passado pra trás. E a questão da Rose, da Pink, não é nem porque, tipo, ela era alguém diferente, ela, vamos supor assim, entre muitas aspas, porque não foi exatamente o que aconteceu, ela mudou de gênero, ela deixou de ser uma diamante e passou a ser uma quartzo. Toda a questão foi uma questão de trama mesmo, ela, o choque foram por questões de trama, de relações entre os personagens, nunca por causa dessa mudança dela. É, era uma relação mais de classe. Isso é verdade. Né? Um negócio de classe, de luta de classe. É esse lado do arco de Steven Universe. Sim, sim. É. Tipo, nunca era quem ela era, mas o que ela era. Ela era uma diamante, ela era uma autoridade no mundo de Steven. Uhum. E era muito mais por essa autoridade do que por quem ela era como pessoa, vamos dizer assim. Sim. Esse problema, esse parece que sensação de deixou a desejar com respeito à parte LGBT que o desenho representa, eu acho que isso acaba ficando muito assim evidente justamente para toda a comunidade que representa os LGBTs. Sim. Mas a gente tem que ter em mente que como as gems, elas são pedras, né? Elas não determinam se simplesmente relacionamentos humanos, homem e mulher, que a todas as questões sociais e políticas em Steven Universe não abrange só a comunidade LGBT abrange muitos outros problemas que o mundo enfrenta e tem preconceito. Não é só a causa LGBT, a gente pode incluir racismo nisso aqui. A gente pode também incluir as questões mais simples. É, se eu pegar pra vocês e citar como exemplo o caso do Onion. O Onion é um personagem, gente, de Steven Universe que é todo esquisitão. Ele não fala. Ele é uma criança que não fala. É uma criança que, tipo, ninguém entende, sabe? Só a mãe dele entende o que ele fala. Porque ele não gosta de falar, ele sabe falar, mas ele não gosta. Ele não sofre preconceito por causa disso. Ninguém fica falando, ai, moleque, você é esquisito, você não sei isso, você não fala, você não sei o que tem. Tudo bem, as pessoas entendem que ele tem um jeito estranho de ser, mas todo mundo gosta dele, do jeito que ele é. A gente pode, hoje, trazer isso pro lado, por exemplo, de uma pessoa que é introvertida, sabe? Daquela pessoa que não fala nada, quietinho da turma. Gente, quando eu era criança, até hoje, eu sou esquisita da família, sabe? Desse lado, a criança que é mais introvertida, sabe? Que é diferente das outras e vive sofrendo preconceito nas mínimas coisas. Ok, eu acho que tá muito em pauta mesmo as lutas, os direitos LGBT, então acho que é por isso que fica muito explícito as pessoas relacionarem a metáfora que o desenho quer passar com a causa LGBT, mas a gente tem que lembrar que não é só isso que o desenho abrange. O desenho abrange muitas outras coisas, então é difícil você acabar querendo representar tudo quando você usa uma metáfora pra falar de muitas coisas, de muitas questões. Nessa parte aí, eu absolvo o desenho da culpa. Mas seguindo aqui, né? Ainda falando sobre todas essas questões. Se por um lado, as pessoas mais conservadoras, elas tendem a achar que o Steven Universe é um cartoon polêmico, como eu disse, as outras minorias, como a comunidade LGBT, elas podem, às vezes, achar que o cartoon ele não abrangeu de forma assim, explícita as críticas sociais como elas deveriam ser. Mas ao mesmo tempo que eu discordo das pessoas que acham o cartoon polêmico, eu também vou discordar dessa última forma de pensar. Porque, apesar de tudo, o Steven Universe, ele vai continuar sendo um desenho focado não só para as questões sérias e políticas, né, e sociais do desenho, como o Douglas já apontou. Ele também, prioritariamente, é um desenho, é uma animação, é feito para divertir, principalmente as crianças. Tudo bem que os adultos adoram, gente, mas a gente tem que lembrar que o Cartoon Network é um canal feito para as crianças. Então, eles vão priorizar algo que chame a atenção das crianças. E na moral, vamos concordar, quando você pega muita coisa pesada e foca mais nos elementos divergentes e críticos que ele carrega, né, do que na diversão, eu acho que o desenho ele vai acabar perdendo a essência dele, né, deixando a desejar nos aspectos que chamam a atenção, né, pras crianças, né, para aquilo que ele foi feito, que é o caso do entretenimento. Então eu acho que a forma como a Rebeca, ela escolheu abordar as críticas sociais de uma forma metafórica, ela se encaixa muito bem para a proposta que o cartoon do século XXI, feito para as crianças e para os adultos, ele carrega. Ela consegue agradar tanto adultos como crianças. Assim como as gems, elas queriam preservar o Steven de toda a desgraceira, sabe, que aconteceu no passado delas e que envolvia a mãe dele, a mesma coisa acontece na sociedade de hoje. A gente não precisa colocar uma carga tão pesada dessa, sabe, que a gente vive na sociedade para uma criança. Por isso que eu acho que só o fato de ela mostrar num desenho que a gente simplesmente não precisa entender, concordar com a pessoa, a gente precisa aceitar ela e respeitar do jeito que ela é, eu acho que pra mim já foi algo assim, bem excelente. Pra encerrar, né, essa parte, eu queria comentar, por exemplo, de vários tópicos que o Steven ele aborda, com respeito ao amor, ao sexo e relacionamentos abusivos. Ou seja, como que você vai explicar isso para uma criança, né? Como que você vai problematizar isso para um adulto mesmo, que sofre abuso, ou mesmo o adulto que pratica, o adulto que é o abusador, né? Como que a gente vai abordar essas questões e mostrar para a pessoa, olha, o que você tá fazendo é errado, dentro de um cartoon? Ou aquilo que você sofre é errado, não se contenta com isso, busca ajuda. Não dá pra ser explícito, infelizmente não tem como, gente. E até nisso que a Rebeca, ela foi sensacional, né, inserindo o ato da fusão entre as gems. E assim, o que é a fusão, né, explicando pro pessoal, né, vai que alguém aí, né, não sabe o que é essa parte do desenho. A fusão é quando duas gems, elas se unem corporeamente para se tornarem uma única gem e unirem os seus poderes e habilidades, se tornarem mais fortes, mais altos, né, e etc. Então, basicamente, é literalmente uma fusão. Porém, nem tudo é simples. Como tudo na vida, existem regras para duas ou mais gems elas poderem se fundir. E a principal delas é, sem dúvida, o consentimento, né, gente? Isso é bem legal. Consentimento é tudo. Se você tenta se fundir com outra gem sem consentimento, isso pode acarretar, assim, um desconforto tremendo para a parte que não consentiu com aquele ato. Que para gems é algo bastante sagrado. Então, isso nos lembra muitos aspectos, né? Por exemplo, abusos dentro de um relacionamento, a questão do estupro. E, além disso, a fusão ela não trabalha apenas a questão do consentimento, mas ela trabalha também o amor na sua essência mais pura, né? Então, uma das coisas que mais chama minha atenção no arco histórico da Garnet, por exemplo, que é a personagem predileta, né, de longe, do Bruno, é que as duas gems que formam a fusão dela, que é a personagem da Ruby e a outra é a da Sapphire, elas possuem um amor assim tão profundo uma pela outra que beira a devoção, sabe? Adoração. Elas possuem sim a possibilidade de serem duas pessoas distintas, duas gems distintas, mas desde o momento que elas se fundiram pela primeira vez por acaso, aquilo foi tão especial e mágico e diferente o que elas sentiram uma pela outra, que elas não se sentem mais completas quando elas estão separadas, sabe? Então daí o fato de elas estarem o tempo inteiro no cartoon representadas pela fusão da Garnet, porque elas não gostam de ficar separadas. A maneira como elas sentem o amor, né, na essência mais pura, é quando elas estão em formato de fusão, quando elas são Garnet. Então, olha só, gente, bicho, se isso não é amor, eu não sei mais o que que é, sinceramente, né? Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante, tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante, tudo que eu quero é ser... Eu acho que essa questão da fusão, a gente pode até falar de outra fusão, uma das fusões que menos aparece, que é a Opal. Ah, que sim. É a fusão da Ametista e da Pérola. Da Pérola. Elas são completamente opostas. Elas são pessoas muito diferentes. A Pérola é a pessoa da ordem, é a pessoa da organização, é a pessoa que faz tudo, sabe, by the book. Enquanto a Ametista, ela vive no momento, ela é louca, ela faz o que ela der na telha. Então, tipo, elas são muito, muito opostas. Mas, tipo assim, quando a situação ela exige, elas entendem as diferenças delas e elas se unem pra formar uma fusão que, tipo assim, é o melhor dos dois mundos. Porque ela é uma fusão que, tipo assim, ela é muito calma e ordeira, mas ela não tem medo de se jogar na frente das coisas pra resolver. Pra proteger o Steven, pra ajudar as demais Crystal Gems. É muito essa ideia de que, tipo assim, mesmo que a gente não seja melhores amigos, se essa situação exige que nós nos unimos e a gente não se odeia, a gente se gosta, mas somos muito diferentes, mas a situação pede que a gente se aproxime. Você pode encontrar nessa aproximação coisas incríveis sobre o outro que você não fazia ideia, sabe? Você às vezes acha que a pessoa é muito, muito diferente de você, mas quando você chega perto dela, quando você se permite estar com aquela pessoa e conversar com ela, você acaba encontrando muita similaridade, muita coisa que um torna o outro mais forte. Aproveitando o off-topic aí, você tá falando, eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com o Bruno uns tempos atrás, né, Bruno? O Bruno, ele fez uma pergunta pra mim, né? Uma pergunta que me deixou meio numa saia justa. Ele tava falando assim, você acha que as pessoas, né, só quem tem tudo em comum que vai dar certo, tipo, num relacionamento? Você não acha que as pessoas diferentes, elas podem se dar bem? Eu falei assim pra ele, cara, eu acho assim, quando a gente tem algo em comum, beleza, a chance de dar certo é muito grande. Mas eu acho que também, se você é diferente da pessoa, mas vocês dois se gostam, eu acho que vocês podem usar, né, as diferenças de vocês pra fazer dar certo. Um complementar aquilo que o outro tá faltando. Eu acho que isso é muito possível. Isso que você falou das fusões dos diferentes é completamente útil pra você suprir a sua falta, né, a sua fraqueza. Porque a outra pessoa é a força dela, né? Então, como você mostrou esse exemplo da Garnet, que são essas duas pessoas que, tipo assim, elas se amam, elas não conseguem se ver separadamente. Eu quis mostrar um contraponto de pessoas que, tipo assim, elas são completas por si mesmas, sabe? Elas têm a vida delas, elas gostam de ser elas, mas, tipo assim, elas também gostam umas das outras e elas podem se unir se a ocasião pedir. Sim. De como é algo consensual, mesmo que não seja, sabe, aquela superfusão do amor que é Garnet, elas ainda conseguem mostrar, demonstrar, sabe, comprometimento e compaixão e sentimentos positivos uma para com a outra. Eu acho isso bem legal. Sim. E até mesmo a Garnet, que é a Sapphire e a Ruby, não são exatamente o que a gente chama de um par de meia, né? Elas são realmente diferentes. Uma é gelo, a outra é fogo, né? Literalmente. Literalmente. Bom, enfim, né, gente? Assim, esse assunto aí de fusão não para só nas gêmeas principais, né? Igual a gente comentou aqui, né? Da Opal e da Garnet, que são as gêmeas principais, né? E, assim, tem muito pano pra manga aí no enredo de Steven envolvendo esse lance de fusão, né? Com consentimento, sem consentimento. Então, é algo que vale bastante a pena a gente dar uma olhada e uma analisada quando vocês estiverem aí assistindo ou reassistindo, né? Ao desenho, né? Vide aí, por exemplo, a história da Lápis e da Jasper, né? Que não dá tempo de comentar aqui nessa parte agora, né? Talvez a gente deixe pra surtar na parte do fangirl, né? Na última parte. Falando nisso, queridas gems do Jardim de Infância, nós agora iremos deixar que vocês passem para o próximo episódio da sua playlist de podcast, porque logo mais soltaremos a segunda parte deste episódio em que a gente tá falando muito, muito sobre o Steven Universe. E se você quiser continuar ouvindo, fiquem atentos às próximas notificações. All I wanna do is see you turn into a giant woman, a giant woman. All I wanna be is someone who gets to see a giant woman. All I wanna do is help you turn into a giant woman, a giant woman. All I wanna be is someone who gets to see a giant woman. Oh, I know it'll be great and I just can't wait. Even like being together, and if you don't, it won't be forever. But if it were me, I'd really wanna be a giant woman, a giant woman. All I wanna do is see you turn into a giant woman.